cosa tutta a reis, incoraggiato. Dove? 118, mal 62. Muito obrigado. Zero, livre pouso 10, na 30 graus, 5 nós, 1020. Solos 39 direita, Alfa Juliette na pole position.